Paz do Senhor. Mais uma vez hoje eu quero te dizer que você tem valor. O nosso Deus é maravilhoso porque Ele dá valor a coisas pequenas. É o nosso Deus dos detalhes. Diz a Bíblia que Ele cuida da pontinha da orelha como Ele cuida das duas pernas. O nosso Deus é o Deus que faz grandes coisas, começando com coisas pequenas. Por isso que eu ainda acredito numa mensagem de um minuto. Para Deus, para mudar uma montanha de lugar, seja de problemas e o que for, Ele diz que é necessário a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Para herdar o grande reino dos céus, precisamos ser como um pequeno nenezinho, uma criança. Para alimentar uma grande multidão, Ele usou apenas alguns peixes, alguns pedaços de pão. Você tem valor. Deus pode fazer muito só com você. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.